Está começando mais um episódio do Nintendo A3, diretamente da estação 64. E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nintendo A3. Aqui é o Mario, e do meu lado esquerdo está o Jumon. Caralho, mano, você começou muito do nada. Como assim, cara? Eu avisei que eu ia conversar, mas tudo bem. Do meu lado direito está o Lucas. Com muitos jogos pra jogar com pouco tempo. Esse é o problema de todo mundo, cara. E diretamente do Japão está o Jefferson. Minha irmã deve estar feliz, ela ganhou 50 jogos em menos de, sei lá, 2 horas. O que, que ela fez, cara? Depois a gente vai conversar do Switch Online. Na segunda passada, assim, eu vou contar essa história só pra perpetuar o meu ódio ao transporte público, né? Ah, sim. Eu tô aqui, tô pronto pra isso. Nasci pronto pra isso. Eu gosto de transporte público, já deixo claro. Ah, aqui, mas não anda. Ele gosta do transporte público quando tá só ele no vagão, assim, de pode boinha, ser, né? Mas peraí, ô Jomão, Uber não é transporte público. É, mas só que o que eu te mando no Pokémon GO não é dentro do Uber que eu fico. Bom, enfim. Segunda passada deu uma pane fodida na linha vermelha de manhã. Aí eu já cheguei atrasado no trabalho, tava chovendo, tava uma merda. Aí no mesmo dia eu pensei, porra, eu vou sair mais cedo, vai, eu não vou ficar até de noite no trabalho. Beleza, fui pegar o ônibus elétrico lá na Sé, o ônibus quebra no caminho. Aí vai lá eu pegar o ônibus que tava vindo de trás, cheio pra caralho, aí eu fui na porta, sabe, meio que pendurado. Toda vez que abri a porta eu achava que ia cair pra fora e morrer, cara. Uhum. Aí eu cheguei tarde no trabalho e eu cheguei tarde em casa, então eu tô devendo hora e me fudi pra caralho. Ó, ninguém mandou você sair no horário do rush. Caralho, vai se fuder, Jamon. Ficava sério. Até as 8 horas. E digo mais, ninguém mandou morar perto da linha vermelha, cara. Porque a gente sabe lá que... É, se alguém der um espirro ali, velho, acabou. Não, mas... Porra, velho. É foda, a sério. A culpa é da vítima total aqui. Seus filhos da puta. Vai morar perto da linha amarela lá. E ninguém tá pagando da linha 4, ninguém tá pagando a gente pra falar isso. Mas vai morar lá perto pra você ver se não dá problema. Não dá, cara. É toda uma maravilha. Eu poderia, inclusive, morar dentro da linha 4. Porra, cara. Não, mas falando sério, se um dia, assim, eu for trabalhar mais longe, eu cogito muito, em, assim, pra minha saúde, cara, sei lá, alugar algo perto do trabalho, sabe? Porque, falando sério, o transporte realmente tem dia que acaba com você, cara. Mas, Lucas, tem tanto investimento agora como é que fala? Transporte alternativo em São Paulo, cara, você tem bicicleta, você tem Uber, você tem patinete elétrico. Olha só, que maravilha. É da hora pegar a bicicleta, aí o cara atropela, arranca teu braço e joga no rio, né? É, você tá correndo um risco que pode acontecer, né, mano? Você pode subir em cima de um prédio e tentar uma asa delta também. Eu acho que pra você é melhor do que ser amassado por pessoas. Pelo menos morrendo atropelado é sozinho, tipo. Porra, cara. Nessa semana eu fui compulsivo e comprei o Capcom Beating Up Bundle, que é um jogo que é o bundle que a Capcom anunciou lá no Nintendo Direct, que vem com alguns beating ups clássicos dela, acho que na maioria na versão de arcade, né? E, mano, eu achei muito bom, assim, tipo, é um bundle interessante, assim, os jogos rodam bem, tem umas artezinhas legais, acho que a reclamação que eu fico é que você não consegue ouvir as músicas à parte. E tem um multiplayer online, que eu não testei, então não posso falar muito, e multiplayer de sofá. Então eu acho que tem tudo que um fã de Beating Up tem assim pra pedir do jogo. O meu problema, que provavelmente eu vou repetir isso quando a gente for falar do Switch Online, é que como o Beating Up são jogos um pouquinho mais antigos, eu acabo sentindo falta do D-Pad do Switch. Que é uma merda mexer naquele controle. Ah, cara, é um motivo pra você comprar aqueles controles de NES, cara. Mas você só pode jogar no NES, velho. É, esse é o problema. Putz, sério isso? A informação é que aqueles controles de NES, com certeza eles funcionam nos jogos de NES, mas não tá claro se vai funcionar em outros jogos ou não. Mas tá em aberto. Eu queria perguntar pra você, Jumon, você jogou todos, assim, do bundle, você jogou muitos jogos? Eu joguei uns 2-3 jogos ali. Eu fui no meio da semana, então por enquanto eu não consegui jogar muito. E jogando os 3 jogos assim que você jogou, era tudo meio parecido? Você achou que vale a pena o bundle? Ou se você comprasse, sei lá, um e tá bom por aqui e pagasse menos, você acharia melhor? Ah, não, eu prefiro o bundle porque o bundle ele tá, assim, em relação à quantidade de jogos, o preço que eu tô pagando, eu me sinto menos sacaneado do que se eu comprasse, por exemplo, o NES Archives. Então, eles são jogos parecidos a Beating Up, mas, assim, você vê o avanço, né? Tipo, o primeiro lá é o Final Fight, e aí pro último, que acho que é o Battle Circuit, que é da linha ali, você tem diferença, você começa a ter movimento pra liberar no Battle Circuit, né? No Final Fight, você tem 3 golpes, mais ou menos. Você vê a evolução do Beating Up. É, tem o Capitão Comando também, que ele já tem os poderzinhos especiais, assim, cada personagem, ele é bem diferente um do outro, na verdade. É bem diferente do Final Fight, que pra mim é a mesma coisa, todos os 3 personagens. Putz, cara, você falando desse Capitão Comando, acho que foi esse que eles usaram no comercial desse jogo, na verdade, que eles tentam imitar meio que anos 80, tá? A criançada jogando no arcade, elas vão pro futuro. Ah, mas esse é o sentimento que dá, você, tipo, você olha e fala, mano, isso aqui é muito muito antigo, assim, mas é, mano, é gostoso jogar assim. Eu gosto, né, de Beating Up. Eu, quando me remeto a Beating Up, é jogar com algum amigo, mas é aquele tipo de jogo que você meio que se desliga, sabe? Você vai conversando com a pessoa enquanto joga. Por exemplo, quando eu tô jogando Mario Kart multiplayer, eu tô mais competitivo porque eu quero ganhar também. Mas o Beat'em Up, você consegue... Não sei, acho que a mecânica é sempre meio que parecida. Você vai interagindo mais com a pessoa enquanto joga. Eu não sei, tenho a percepção disso. Discordo um pouco porque depende da complexidade do jogo. Como esses são de arcade, que são, assim, relativamente antigos, eles não têm uma profundidade de comandos, creio eu. Eu vou utilizar como exemplo o jogo do Scott Pilgrim. Eu joguei com meu irmão, eu acho sensacional esse Beat'em Up. E ele era assim, acho que era um pouco mais complexo, alguns comandos, e eu não conseguia me concentrar em só conversar e de ficar de boa com o jogo. Ah, mas é porque você faz tempo, né? Você era criança também, né? Criança, não, o quê? Isso não, aí faz Scott tipo... Scott Pilgrim é bem atual até. Não, é do Game Boy Advance, não é? Scott Pilgrim é do PS3, do Xbox 360. Ah, é que eu só joguei do Game Boy Advance. Que por sinal, se alguém conseguir jogar isso ainda, não sei se tem como comprar mais, na real, é um excelente jogo. E os últimos da coletânea, eles têm comandos um pouquinho mais avançados. Tem, você no meio do combo aéreo, você aperta tal comando, assim, você segura desse jeito. Ele vai ficando mais complexo, assim. O Final Fight, de fato, é que o Mario falou, é que depende com quantas fichas você quer zerar o jogo, né? Se você quer zerar com o contínuo infinito, você pode estar morgando completamente que você vai zerar. Só que se você quer falar, eu quero 3 continues, então... Provavelmente vocês não vão conversar. Quais outros jogos existem no bundle, Jomon? Porque você não jogou tudo, né? Mas quais outros jogos estão disponíveis? Tem o Final Fight, tem o Capitão Comando que você falou, The King of Dragons, Knights of the Round, Warriors of Fate e 2 jogos que é o Armored Warriors, que é um... Esse eu lembro que é de robozão. E o Battle Circuit, que é o que tem uma mina meio pelada na capa. Que foi o que eu joguei. Eu achei uma daorinha a mina com o gatinho dela. Lá, com foi o que você jogou primeiro, né, pô? Tem um Final Fight, né, que acho que é dispensa a introdução, tem um que tem de samurai, tem um que tem robôs, tem um que tem uma galera mais anime, e eu não lembro, tem o Capitão Comando, que é interessante pra quem só conhece ele do Marvel vs. Capcom, no meu caso, e tem algum que eu esqueci, que eu não sei qual a diferença, é meio medieval. Ah, tem gosto pra todo mundo, basicamente. O que faltou nesse, eu acho que é os jogos tudo bem que é da Capcom, né? Não dá pra pedir muito, né? Mas acho que é o quê? Street of Rage? Não, Street of Rage tinha... Por obrigatoriamente, se você nunca jogou um jogo do estilo Beat'em Up, você tem que jogar ele, sabe? Mas, obviamente, tem que ser da Capcom, né? E não tá lá. Esse é da Sega, né? É. Mas eu acho que se fosse só console da Nintendo, eu teria que incluir Tartarugas Ninjas e Battletoads. Eu não joguei. O Tartaruga Ninja eu joguei um pouquinho e eu não gosto de nenhum dos dois. Nossa, que isso. O Tartaruga Ninja é o melhor, para. Battletoads que eu acho que é ruim. Cara, Battletoads é difícil, né? É ruim. Então, é ruim, é quebrado aquele jogo. Quebradíssimo, os caras vêm voando. Mano, os caras estão no espaço, velho. Eles vêm que nem parafuso te acertar e não tem o que fazer, mano. Você só aceita a sua morte. Você gostou da sua compra ou você vai ficar triste quando esse jogo abaixar, sei lá, 50% e ver que você pagou muito? Não, eu gostei da minha compra porque assim que fui fazer a compra, eu olhei pro PS4 e vi que tava um preço muito parecido. Eu falei, que se foda, vou comprar no Switch. Então, não vou me arrepender da compra, muito provavelmente. Oh, mas eu acho que no Switch você vai conseguir jogar com 4 pessoas. Se eu tivesse mais controle, talvez. Eu acho que se eu tivesse mais amigos, mas tudo bem. Oh, que grosseria! We'll be right back. Semana passada, a gente teve outro trailer de Pokémon Let's Go. Como a gente não gosta de falar de Pokémon e a gente quase nunca fala, eu achei interessante discutir sobre esse trailer. Vocês vão ficar quietos com essa porra, essa ironia que eu fiz? Ah, foi uma ironia? É, caralho. Não, era ironia. Ah, gente, ó, mas... Não, você tá enchendo o saco. Ó, defendendo a gente tá ficando bastante quieto sobre Pokémon, a gente mal fala, assim, de Pokémon. Sendo que tem novidade toda semana, mas assim, novidade daquelas, novidade, né? Novidade entre aspas, né? Que esse jogo não tem muita novidade, né? É, você entende o que eu tô falando. Mas daria pra falar toda semana. Dá pra falar da Erika, né? De novo. Dá, que bonitinha ela dormindo, né? Enfim, o trailer abordou mecânicas do Go Park, a mecânica de evoluir status de Pokémon, e deu holofote pros lendários da primeira geração, que pra ser mais específico é o Moltres, o Zapdos e o Articuno. O que vocês acharam desse trailer? E se ele deixou vocês mais animados ou menos animados pra comprar esse jogo? Eu acho que esse trailer, não sei, eles estão colocando algumas informações em partes, obviamente, até chegar a novembro e lançar o jogo, né? Como todo jogo de Pokémon, o marketing é feito assim. Não sei se a gente pode ficar empolgado com o trailer, mas eu acho legal ver novas informações do jogo que eu já tô na expectativa de comprar. Em todo caso, do Go Park eu vou falar depois, eu prefiro falar primeiro dos lendários, que... Ter essa animação dos lendários aparecendo, girando ao redor do treinador, eu acho que é mais imersivo. Não sei, eu acho que qualquer coisa que acrescente esse sentimento de que você vai batalhar contra um Pokémon lendário, sabe, é sempre bem-vindo. É óbvio, nos jogos do 3DS a gente já tem isso, mas pelo menos quando eu jogava tanto no Game Boy Color quanto no Game Boy Advance, não tinha isso, né? Não tinha como você criar uma animaçãozinha ali. Então eu acho que dá um sentimento a mais. Eu acho que o diferencial daí, da versão de Kanto pra Hoenn pra frente, é que os lendários normalmente de Hoenn pra frente, você, assim, os lendários da versão, assim, se encontra com algum ser humano tentando fazer alguma coisa, então você não tá numa cena só você e o lendário, né, que nem quando você encontra os 6 pássaros. Os 3 pássaros estão de boa, então você entra e aí você ameaçou o lugar deles, né? O lar deles. Então a cena é outra, né? O feeling da cena é outra. Então eu achei muito mais da hora, assim, ver os bichos só vindo, assim, dando aquela voada em volta de você e vai tretar com você. Eu achei do caralho, deixa eu passar. E detalhe que você vai batalhar contra eles, né? Porque diferente dos Pokémon selvagem do Pokémon Let's Go, que você só joga Pokébola, nesses você vai ter que batalhar pra deixar os, né, cansados, etc. E aí sim arremessar o Pokébola. Então vai ser o sistema clássico de batalha. Isso aí não é um detalhe, na verdade, né? Isso aí foi uma coisa que eles fizeram questão de mostrar no trailer pra não deixar o pessoal mais puto ainda com esse jogo. Porque se fosse só o caso de jogar Pokébola, ia ser relativamente meio triste, né? Ia tirar aquela pressão de você estar lutando com algo forte, né? Eu me sinto meio pressionado quando eu tô tentando capturar uns Pokémons lendários no Pokémon GO só arremessando a Pokébola, sabe? Acho que quando você tem o limite de bolas ali pra você jogar e você tem o medo de errar porque ele é... Ou tá se movendo muito rápido ou ele tem um nível alto, é tão difícil quanto você batalhar contra o Pokémon lendário no Pokémon clássico, né, no Game Boy. Eu acho que isso aí não difere muito de como eles jogam Pokémon GO. É, posso estar falando besteira aqui porque eu não jogo, mas quando tem lendário você tem que capturar em raid. Você tem uma luta antes, hein. Então é uma coisa especial também no Pokémon GO, então acho que não tem problema de fazer igual no Let's Go, que, no caso, não simplificar. Exatamente. Mas no geral, assim, eu, sei lá, assisti o trailer, gostei mais do mesmo, pra mim não tem muito o que acrescentar. Aliás, mas quando vai o treinador tá correndo atrás de um monte de Pikachu, ele fazendo uma fila de Pikachu, é emocionante, velho. Nossa, cara. Só pra explicar que essa mecânica você vai poder transferir seus Pokémon pro Pokémon Go Park, né? Se eu não me engano, eles falaram que você vai ter 20 slots pra cada de 50 Pokémons, né? Então, acho que você pode transferir até 1000 Pokémon do Pokémon Go pro Pokémon Let's Go. É só Pokémon região Kanto e da forma Lula deles também. É, mas você não pode transferir de volta. Mas a parada do minigame é pra você, acho que subir os status ou ganhar alguma coisa, eu não lembro. Se você tiver até 25 Pokémon, no mínimo, acho que mínimo 25 Pokémon da mesma espécie, você pode jogar um minigame lá que você tem que recuperá-los e levar pra um safe spot lá. E aí tem que desviar dos Pokémon inimigo, né? Sei lá, eu achei bonitinho. Provavelmente jogaria bastante ele, mas o que eu gostei mais desse anúncio é o serviço que eles estão dando pra Pokémon GO, né? Por exemplo, eu tenho grande problema de estar jogando Pokémon GO e estar com muito Pokémon que eu tenho que ficar transferindo, né? Acho que eu não quero mais, não sei. Pelo menos, ao invés de pelo menos eu transferir só ganhar um doce, eu posso transferir pro Switch ganhar o mesmo doce e ainda ganhar alguma coisa particular dentro do Switch, né? Fora que, óbvio, eu posso transferir meus Pokémon que, tipo, ao invés de só mandá-los embora, eu posso mandar pra um lugarzinho que eles vão ficar felizes. Eles vão ficar felizes mesmo? Acho que sim, cara. Tipo, eu transferia meu... Antigamente, quando eu tinha o Wii, eu transferia eles pro Pokémon Ranch, né? Aí eu deixava lá e via eles interagindo. Eu suspeito que vai ser a mesma coisa, né, nesse Pokémon Let's Go. Pelo menos eu vou entrar lá e vou ver eles brincando, conversar com eles. Você deixa eles em fila, vai tomar no cu, mano. Ô Mario, você sabe que esses Pokémons repetidos aí são eles que viram os doces, não é que você ganha doce por eles. Você que tá falando isso, cara, o quê? Tem uma fábrica? Eles jogam ele num triturador lá e sai um monte de docinho. Bastante belo, né? Não é isso, cara. É a essência do Pokémon, aqueles doces. Mas e aí, eu uso os doces pra evoluir meu Pokémon, o que que eu faço? Eu dou os... É canibalismo, se você não tá sabendo. E, mano, essa evolução não faz sentido, eu dou o resto mortal de Pokémon, do mesma espécie pra ele comer. É, canibalismo. É o conceito funciona, básico. Nossa, mano, vocês desconstruíram completamente Pokémon GO. Ainda bem que não tem lore nesse jogo. É engraçado também que, puxando assim do Pokémon GO, meio que descobriram um Pokémon novo, entre aspas. Eu não sei dizer se é novo ou não, mas parece que é um dito com um parafuso na cabeça e o nome da imagem era Kecleon ainda, né? Eu tô muito confuso em relação a essa história, na verdade. Eu li o quem fez o Datamine. Foi um Datamine isso? Foi o Dataminer que achou o código do Pokémon. Eu tava lendo o Twitter dele e ele falou que tinha o índex desse Pokémon, né, desse símbolo novo, o número 891. Então, muito provavelmente não é um... Não é que os caras tinham falado, esqueci agora, um placeholder, né? Não é um negócio substituto. Ele é um Pokémon, provavelmente era um Pokémon 891 e pelo menos a gente agora sabe que vai ter até o número 891 na Pokédex da oitava geração. E a galera tá suspeitando que esse Pokémon vai ser o que vai transferir pra Let's Go, né? É, assim, ele apareceu recentemente no Pokémon GO. É, eu fui capturar Pokémon, né, hoje, inclusive, né? E ele apareceu lá na raid, lá que eu tava, etc. Na raid, não. Tá, a caçando, ele apareceu lá. Quem capturasse, ou ele virava um Kecleon, ou ele virava um Ditto, ou algumas vezes ele virava Chikorita. Algumas pessoas acharam que era tipo glitch, etc, entraram em contato com a Niantic. E a Niantic falou que não é glitch, que aquilo lá eles realmente estavam querendo fazer aquilo. Se for um Pokémon, aquela coisa ali, eu achei muito estranho, cara. Eu não sei o que, ele vai virar depois. Mas essa oitava geração tá me preocupando que eles vão começar a fazer uns Pokémons abstratos, assim, sabe? Ele pode ser alguma coisa da pegada de Ultra Beast, né? Que são que Pokémon não... ele parece mítico. São Pokémon Digimons, né? Isso que você quer falar. Cara, não, ele parece um Ditto com um parafuso na cabeça, é isso. Não, mano. Eu achei ele simpático. Eu achei ele um Pokémon simpático. Ah, pelo amor de Deus, Jamon. É, então, precisa ver pra onde vai, assim, o design, entendeu? Vai pro inferno. Não dá pra saber o que ele é sem você ter a lore dele por trás, assim. Aí ele é só uma gosma escrota com um rabinho vermelho. Entendi. É, eu acho que ele pode funcionar do mesmo jeito que o Ditto funciona. No sentido de, é um Pokémon estranho, mas ele, sei lá, pode virar alguma coisa. Ou pode ter alguma funcionalidade. Então acho que, tipo, dependendo dessa funcionalidade, vai ser legal ou não. Ou ele vai ser só feio. Mas até aí, Pokémon só feio tem de monte. O que eu chuto, dado o que aconteceu no Pokémon GO, é que você captura ele e ele vira outra coisa. Só isso. Tipo, ele vai aparecer como um Pokémon aleatório, você captura, ele pode ser alguma coisa que esteja na região, na mesma rota, por exemplo. Eu acho que ele tem alguma personalidade própria, assim. Não tem um Pokémon que seja um Missigno, basicamente. O oficial do Missigno. É o que tá acontecendo. Você tá falando que o propósito dele é se transformar literalmente em outro Pokémon e foda-se, esqueceu o que ele era e dane-se. Ele é um Pokémon Coringa que não tem nome. Não, ele é, o Mario tá falando que ele é um Ditto irreversível, cara. Tomara que seja isso, cara. Você só pode usar o Transform uma única vez, nunca mais. Aí você usa no Pidgey. Não, pensou ele vir um Dunsparce, cara? Nunca vai evoluir. Caralho, cara. Olha o Pokémon que você foi pensar, mano. É, porque ele é uma bosta, viu? Ninguém lembra. Ele é bonitinho. Você lembrou, velho. Eu lembro pra usar como exemplo, cara. Alguém tem que pagar o preço. Nossa. Depois de muito tempo de espera, finalmente o Nintendo Switch Online foi lançado. Ou seja, você pode comprar a assinatura de um mês, três meses ou um ano e se divertir em livre e saltitante jogando jogos, quatro jogos online que eu acho que você tem disponível para jogar da Nintendo. Mas os joguinhos online do NES que você tem disponível, que eles liberaram a biblioteca lá de jogos que inclui uma certa variedade. Acho que são 20 jogos por enquanto. É, 20. E aí, valeu a pena a compra? Que compra? Você tá assumindo que a gente comprou já? Então, eu tô no trial ainda, mas... Eu nem tô no trial, cara. Eu não tenho nem cartão de crédito pra baixar essa porra. Nossa, então tá. Até agora, foi o que vocês jogaram. Valeu a pena? Ah, eu comprei. Pra mim, valeu a pena. Mas acho que talvez não pelos serviços de NES, e sim pelo... E nem tanto pelo Cloud Save, mas mais pela possibilidade de logar sua conta em outro Switch. E jogar os jogos. Mas, então, aí a atualização valeu, né? Que acho que isso aí não é obrigado do serviço online, né? Isso veio na mesma atualização, basicamente. Mas aí você não tem que ficar online pra você autenticar o serviço? Ah, mas acho que é só ficar online, você não tem que... Porque você pode ficar online, você não consegue jogar online, entendeu? Ah, é. Será que é isso? Não, calma, a gente não sabe. Tá aí uma informação que vai ficar meio dúbia aí. A gente deixa no ar. O quê? Não, deixa os nossos ouvintes corrigirem a gente, né? Se você realmente precisa ter a conta do Switch no Nintendo Switch Online pra você fazer essa troca e ser autenticado, ou se não precisa, basta você ficar online com o console. É, eu achei extremamente confuso toda essa parada, na verdade. Não precisa mesmo, velho. Então o Jamon tá afirmando. Fala, tô afirmando. Não precisa da conta do Switch Online pra você passar pro amigo a sua conta, por exemplo. Que é a melhor coisa que teve nessa atualização, que foi a única coisa que eles não falaram que ia vir, né? É, exatamente. É só de última hora, na verdade. Mas vamos em partes, então. Existem quatro recursos principais que foram anunciados ou lançados com esse Nintendo Switch Online, né? Jefferson já falou uma, que foi a possibilidade de cloud save. Não sei se vocês chegaram a utilizar, né? Vocês já passaram seus saves pra cloud ou não? Eu acho que é automático quando você... Eu tô na trial, né? E acho que aí falou lá que deu backup. Então eu acho que meio que é automático quando o Switch tá dormindo. É, mas a minha dúvida é a seguinte. Quais jogos que eu vou saber que tem cloud de fato? Porque a Nintendo falou que Splatoon 2 não tem. O Minecraft não tem. No data management do Switch ele fala quais estão na nuvem, quais saves seus estão na nuvem e quais não são passáveis. Ok. Eu acho que, até, acho que você nem precisa pagar pra ver isso. Eu não sei se... Eu não vi antes de pagar. É, essa falar. Parte é interessante. É, eu achei uma merda isso, porque, primeiro, não são todos os jogos, né? A Nintendo, ela falou que alguns jogos não são suportáveis, tipo Minecraft, porque ninguém quer que você volte no tempo pra aí você pegar alguns itens e lá e salvar de novo, né? Cara, o PSN e Xbox Live, tipo, tem save do Minecraft na cloud e, tipo, isso não acontece. Então, ponto negativo pra Nintendo, sabe? E segundo, você não consegue fazer o backup dos seus próprios dados que foram online. Sei lá, por exemplo, você subiu os dados online, né? Se você deixar de pagar, que é um negócio que a gente tinha conversado em outro podcast, tipo, você vai perder em algum momento. Os dados vão ser apagados. O Xbox, ele não exige que você pague o backup, e a PSN, pelo menos, você pode ir lá e salvar os dados num pendrive. E, Mário, pra correr, assim, só pra adicionar um detalhe, a PSN, se você deixa de pagar o serviço, me corrijam aí se estiver errado, mas é 6 meses pros seus saves sumirem da cloud. Uhum. Então, exatamente. Se você deixa de pagar o serviço da Sony e passam 6 meses, beleza, seus cloud savings foram apagados. O da Nintendo, o que eu entendi até agora, é que se você deixou de pagar, acabou, pronto, foram apagados. Então, você não sabe, eles não prometeram nenhum tempo, entendeu? A Sony, ela garante um tempo, a Nintendo não prometeu nenhum tempo. Essa eu acho que é a diferença. Não é imediatamente, mas eles não falaram que vão deixar guardado, né? Ninguém testou ainda. Aí a gente tem o app que a gente já tinha visto, que é de conversa online, né? Mas você só pode conversar com seus amigos e você não pode mandar mensagem, etc. Acho que é só quando você estiver jogando ainda, né? Não, calma lá, Mario. Não é só com amigos, não. Que eu saiba, no Mario Kart 8 Deluxe, se você entra numa ação online, quem tiver naquela ação online vai aparecer no seu aplicativo e você consegue conversar. Tá, menos mal. Com aleatórios no Mario Kart 8, no ARMS, e no que vai ser seu adversário, e no Mario Tênis. No Splatoon, você ainda só consegue falar com amigos. É, mas ainda tem aquela coisa de você não ver seus amigos online, você não poder mandar mensagem e falar, oh, vamos jogar aí, né, etc. É, isso não, o sistema de Manda pelo WhatsApp, pelo Messenger, porra. Não, mas não é mais fácil ficar no Discord, então? Ainda acho que faz falta mandar mensagem. Não, mas então, é muito mais fácil você ficar só no Discord. É isso aí. Não, então, não tem o que contestar. Ia ser interessante, tipo, eu acho que eles, só de ter o conversa com o Randall em, assim, com os piores jogos possíveis, né, você tá em jogos competitivos, é pra você fazer trash talk, basicamente, né, não tem nenhum jogo ali que os caras estão fazendo um cooperativo, um voice chat cooperativo com aleatórios. Então é um passo estranho pra Nintendo, assim, é o passo mais estranho possível que ela pode ter dado, assim. E vamos lá, vocês jogaram algum dos jogos online, Splatoon, Mario Kart, depois que foi feita a atualização e depois que vocês começaram a utilizar o Nintendo Switch Online? Eu joguei o Splatoon 2. Eu joguei Mario Tennis, só que minha conexão tava ruim, eu não consegui jogar. Ah, eu ia perguntar qual foi a experiência de vocês, se vocês sentiram alguma melhora ou não. E eu não senti nenhuma melhora, pra mim curtindo a mesma coisa, e como todo mundo tá no trial, né, tá no Splatfest, tá todo mundo no trial, não diminuiu o número de gente, pelo menos, que está jogando online. Pra mim é a mesma coisa, o serviço continua o mesmo. Por fim, os jogos do NES, a gente já sabia qual estava esperando, né. Sei lá, valeu a pena vocês jogarem algum deles? Não sei se vocês tentaram pelo menos jogar online, os que tinham recurso online. Eu não baixei o Try, não baixei o serviço também, mas eu roubei meio que o Switch da minha namorada quando ela tava aqui pra jogar um pouco, né, os jogos do NES. Quando eu olhei aquela lista de jogos, assim, acho que uns 5, 6 jogos no máximo me atraíram bastante. Mas são coisas que você joga, assim, por pouquíssimo tempo, cara, e é pronto. Eu não vi, assim, muita... Não tem como ver muita profundidade, né, nos jogos de NES, na verdade. Mas eu não cheguei a testar o recurso online, porque eu creio que seja só com amigos também. É, o recurso online é só com amigos, infelizmente. Mas eu acho que, assim, uma coisa que a gente pegou muito pesado, eu acho que esse serviço, na verdade, era a melhor coisa que a Nintendo tinha que fazer. O único ponto é de onde ela vai partir pra isso. Se no final, se daqui, sei lá, a um ano... Sei lá, 20 jogos, ter, sei lá, 40 jogos de NES e 10 de Super Nintendo, e evoluindo assim, eu acho que vai ser um sistema interessante. Acho que vai ser, sei lá, pensa que você tá assinando uma Netflix começando do zero, assim, sabe? Bem pouco conteúdo, mas se aquele conteúdo não inspirar, ficar lá pra sempre, eu acho que vale a pena você chegar lá, dar uma conferida, né, que você... pague 3 meses só pra testar esses jogos e depois não. Deixa cancelar. Não, eu concordo, só que o problema é que me falta perspectiva, cara. Eu não sei, com o histórico da Nintendo Online eu não consigo prever muito, assim, eles melhorando demais o serviço. Toda essa questão de jogos de Super Nintendo até, e até de 64, pra BA, né? Eu acho que seria genial realmente se tivesse isso, mas eu não consigo ver a Nintendo, sabe... dando muita coisa, assim, pra esse serviço. Eu imagino que talvez aumente o preço no futuro, caso isso aconteça. Não, acho que não vai mudar, cara, porque você tem a galera que pagou um ano já. O preço não vai mudar. Eu acho que o preço a gente tem que ver que é um preço muito barato. É. E ainda mais se você dividir a conta com outras pessoas, que a Nintendo tá deixando. Então, sei lá, fica, sei lá, se você conseguir achar mais 7 amigos, fica menos que $5 por ano, então acho um preço bem justo. Não, mas calma, isso é só no Switch, não é? São 7 contas naquele Switch. Não, é 7 contas em qualquer coisa. Então, assim, o que eu entendo desse serviço até o momento é, ele é promissor. Eu acho que o preço é muito barato, e mesmo barato ainda vale a pena pra comprar, por exemplo, se você for jogar NES, etc, ainda tá valendo a pena. Eu, Mario, não vou pegar agora porque eu não tenho jogo que dê pra jogar online, né? Tipo, não tenho Splatoon, nem Mario Kart, Mario Tennis também não tenho, nem ARMS. Nossa, que triste, né? Mas provavelmente quando eu for jogar Pokémon, eu vá querer trocar, provavelmente eu vá querer comprar esse jogo. Mas quando eles adicionarem, se eles adicionarem, né, jogo de Super Nintendo, tá vindo mais título do NES aí. Então acho que a cada três, a cada mês eles vão adicionar 3, né? Então em um ano eles, puta, vai ter 36 jogos, né? Então, a gama de títulos aumentar, e se eles ainda adicionarem, talvez, quem sabe, né, um sistema de achievement, cara, eu vou achar esse sistema muito foda. Então, ele tá promissor, daqui um ano eu quero ver como que ele vai ficar. Esqueci de comentar que eu vou ter que pegar esse serviço, na verdade, o mais rápido possível, porque eu fui impossível pra caralho e peguei o Monster Hunter de Switch, agora eu tô meio ferrado, né. Então, e o Smash Bros? Ah, Smash eu não vou comprar, eu não gosto desse jogo. não, falou o único campeão brasileiro desse jogo. Campeão brasileiro? Campeão brasileiro do bairro aqui, da puta que pariu? É, do Smash Bros, do 3DS, o único campeonato oficial que teve e depois a Nintendo saiu do país. E aqui estamos nós, na nossa sessão de interação com o ouvinte. Nesta semana, nós tivemos alguns comentários que dizem respeito do último episódio do Nintendo Direct. Não é em relação ao episódio de comentários que a gente fez. Então a gente vai ler os comentários da galera que falou sobre o Nintendo Direct e por aí vai. Eu vou pedir para o Jomão fazer as honras, por favor. O primeiro comentário é do nosso amigo Rodney Vino Orelana. Boa tarde, amigos. Tudo bem? O último Direct foi surpreendente e cheio de novidades. É o que eu falaria se não tivesse mais 20 anos de gamer nas costas. Jogos como New Super Mario Bros. U, Katamari e The World Ends With You, ou os ports do Final Fantasy são ótimos. Porém, pra alguém que já jogou muito, não são mais que anúncios de rodapé. Eu acho que ele pegou meio pesado nessa. Eu acho que tá certo, mas assim, tipo... ele é, assim, a situação que ele tá é uma situação especial. Acho que pra maioria, acho que ninguém deve ter jogado todos esses jogos, então... acho que pra maioria das pessoas funciona, pelo menos, se não todos, pelo menos um ou outro. Eu conheço bastante gente que não jogou nem o New Super Mario Bros, nem Katamari, e tá na expectativa de comprar esses jogos. Aliás, New Super Mario Bros é fato, né? Porque poucas pessoas compraram o Wii U, então pouca gente experimentou. Tá, sobre o sistema online do Switch, não falarei nada pra agora. Porém, eu preferia mil vezes vocês pagarem uma grana a mais pra ter um serviço enxuto com uma concorrência. A desculpa é que o serviço mais barato não cola pra mim. No mais, colegas, uma pergunta importantíssima. Cadê o Lucas? Ótimo cast, que venha 2019. Já estamos em clima de final de ano. Não, então. É assim, cara, quando tiver qualquer informação de Smash assim em vídeo, eu não vou participar do cast, cara, é isso. É porque o Lucas tem medo de se exaltar tanto que ele não participa. Que ficar com vergonha depois, né, velho? Vou começar a gritar aqui, virar a mesa, xingar todo mundo nessa porra. Mas você gostou do que você viu, Lucas? Como é que é? Você gostou da Isabelle? Você gostou da Isabelle? A Isabelle eu achei legal, porque eu gosto bastante do personagem dela. Quem não, né? Então, eu acho ela bem bacana. Aparentemente. Mano, se você não gosta da Isabelle, você não é gente, não, mentira. Eu vi muita gente xingando lá, falando, porra, mas um personagem de merda aí, que numa série que nem sei lá o que, é recente. Aí você vai ver Animal Crossing. O importante era o Geno. Aí você vai ver News, Animal Crossing no Leaf, mais de 10 milhões de vendas, sabe? Tipo, porra, bom pra caralho. Mas aqui nem eu comentei, o anúncio do Animal Crossing eu achei meio meh, porque foi só um logo. E eu lembrei do Metroid Prime 4, que foi só um logo, eu fiquei hypado e tomei no cu. E tá gravado aqui você elogiando, falando que gritou esse negócio. Então, eu fui otário. Aí eu lembrei de eu sendo otário e dessa vez não fui otário. Você cresceu, desenvolvimento, é isso. Mas, só voltando rapidinho ao que ele prefere um serviço, o Rodney preferindo um serviço mais enxuto. Eu concordo e discordo com ele. A minha vontade também é querer um serviço mais enxuto, queria pagar mais caro e ter muito mais coisa. Só que, pelo bem da base de usuários de Splatoon, de Mario Kart, eu prefiro um sistema mais barato, porque não é tanta gente que tem Switch, então a base de usuários é menor do que, sei lá, PlayStation ou Xbox, então eu prefiro que a coisa seja mais acessível pra ter gente pra jogar online. Senão você acaba pagando um serviço caro e não tem ninguém pra jogar online. O que vazio, é mais né? Exatamente. Bem colocado. O próximo comentário é do Vilásio Costa Jr. E aí, galera, tudo bem? Admito que não teve muita coisa que me chamou a atenção na Direct, mesmo de Final Fantasy. O que eu mais queria não vai ter relançamento no Switch, que seria o Final Fantasy Tactics. Mário vai comentar? Não, eu gosto muito do jogo, eu adoraria que tivesse, mas se for ter, o único jogo que eu acho que apareceria é o do Divalice do Advance, eu acho. Não sei se apareceria o Final Fantasy Tactics do Play 1. Acho que apareceria, ele tomou port pra celular, velho. Será que apareceria? Não, pode ser que a gente veja então no futuro. Assim como jogos de iPhone que foram lançados no Switch, pode ser que a gente veja esse jogo de Tactics. Um dia acho que anunciam pra PC e pra Switch, PS4, tudo que tem direito, né? Eu ainda gosto mais do Advance, mas, bom, tem gente que idolatra esse do PS1, né? Falam que a história é boa, eu não consigo jogar. Ele é muito difícil, esse é o problema. O que realmente me interessou foi apenas o novo jogo da Game Freak, mas talvez pegue o Katamari no futuro. Me indicaram muito ele. A gente também recomendou, né? Joga, que o jogo é bom. Katamari é amor, é muito bom, vale a pena. Sobre o Switch Online, eu comecei a usar. Achei que funciona de maneira bem simples e eu gosto disso. Pessoalmente fiquei feliz com o save na nuvem. E pelo menos ontem parecia que estava muito mais rápido achar partida nos Splatoon 2. O que achei até estranho, porque pensei que não ia ter tantos assinantes logo de cara. Sei que isso não é termômetro para ver o volume de assinaturas, mas eu me espantei um pouco. O serviço dos 7 dias de graça, né? Quando passar 7 dias, meu, vai ser tipo funeral. Então, vamos ver. A gente tem que ver, então, não sei muitas verdades. Eu acho que o pessoal também foi testar, né? Pra ver se mudou alguma coisa. Quanto aos jogos de NES. Só me interessa a princípio o Mario 3. Apesar de eu sentir saudades mesmo da versão dele do Super Mario All-Star de Super Nintendo, que tinha algumas melhores gráficas. Mas joguei também o Zelda. O joguinho difícil. Ao menos pra alguém meio senil como eu. É, eu acho que dessa lista, o Zelda é mais legal. Pelo menos dos 20 jogos que tem disponíveis no momento, né? Nos próximos meses vão vir outros jogos legais. Mas de todos, eu gosto mais do Zelda. É, e ele ser difícil não é muita relação com senilidade não, cara. Porque ele é meio agressivo mesmo. Se você não jogar com, assim, um guia te ajudando em algumas partes, você fica realmente perdido por muito tempo. Porque esse jogo tem aquelas coisas idiotas, bem... Ah, de você ficar andando numa direção várias vezes, aparecer uma coisa mágica, é meio idiota. Eu acho que a coisa mais retardada desse Zelda é que você tem que ficar estourando parede aleatoriamente até encontrar onde era pra você estourar. E isso é o mapa inteiro. Eu acho que é muito retrógrado isso, pelo amor de Deus. É, então, eu concordo com tudo isso. Joga com um guia que você vai conseguir aproveitar muito mais a experiência. É, eu concordo. Eu acho que é coisa da época aí também. Antigamente não tinha vários jogos com muitas horas, então você come algumas horas batendo na parede, acho que tá tudo certo. Pelo menos. E também tinha que vender o guia ali, que tava do lado basicamente do jogo, né? Testei também o jogo do Yoshi, Balloon Fight e Ice Climber. Pior pulo dos jogos que me lembro. Vai defender Ice Climber? Eu não defendo porque eu acho uma merda também, cara. Eu retestei aqui agora há pouco. É ruim. Você atravessa as plataformas o tempo todo, cara. É uma bosta, cara. Não, mano. Isso é dificuldade. É recurso, Lucas. Dificuldade é o caralho, mano. É feature. Foi bem pensado. Você atravessa a plataforma, cara. Mas é gelo, Lucas. Gelo você não consegue passar direitinho, velho. Você passa por meio. Eu sabia que o gelo quebrava a regra de existir duas coisas no mesmo lugar ao mesmo tempo. Não, é porque você tá vendo 2D, Lucas. Tem profundidade ali. Eu não devia ter fumado haxixe, né, antes de jogar Ice Climbers. É que você nunca viu a lore de Ice Climbers, cara. Na verdade, Você tá com essa lore na cabeça o dia todo hoje. É, a lore tá no Smash, só isso. Os irmãos, eles podem atravessar paredes. Não sei se você leu a história. Eles, na verdade, eles morreram. É. Nossa, pesado. Eu acho que o pulo das Climbers é ruim, mas eu acho que se você, sei lá, treinar um pouquinho, você consegue entender a mecânica do pulo. É, não é, sei lá, o pulo tradicional do Mario. É, mas eu acho que pra mim, o que vale nesse jogo, a pena, é quando você tenta sofrer junto. Eu acho que o cooperativo de Ice Climbers é muito legal. E pra maioria dos jogos de NES que não tinha, na época, não sei, parecia muito divertido jogar aquilo ali com a minha irmã, sei lá, tentando escalar a montanha. Tem que ter alguém pra defender. É, e pelo menos do que vi, aquele lance de ser alugado o jogo não era verdade. Funciona mais como um grande emulador que você baixa que tem vários títulos disponíveis. Lembra um pouco as coletâneas que tem saído, embora eu só tenha testado um da Namco, o Mega Man Legacy Collection 2 e a coleção de 20 anos de Street Fighter. Enfim, é isso e até mais. E pior que é, né, mano? Você baixa todos os jogos e foda-se. É muito estranho isso. Assim, a forma como são apresentados os jogos eu achei bacana, porque eles botam a arte da capa lá, né? E fica parecendo meio que um catálogo estilo Netflix mesmo, assim. Mas eu achei assim que você não baixa, né, velho? Você não baixa on demand, você baixou tudo. É, eu acho que dá pra melhorar, cara. Mas como tem pouco jogo por enquanto, mostra todas as capas. No futuro, se eles realmente adicionarem 12 jogos, 3 jogos por mês, e selecionem colocar Super Nintendo, eles vão ter que melhorar, talvez fazer um sistema de recomendação, não sei. Eu acho que vai ser on demand. Provavelmente quando entra a Super Nintendo, porque quando as runs começaram a ficar pesadas ali... As runs. O Switch vai ficar mais pesado, né? Você vai pegar ele e não vai conseguir nem levantar na mão, né, nossa, cara? A Nintendo mandou derrubar o Emu Paradise, mas na verdade eles compraram por trás todos os servidores deles e estão baixando lá agora o torrent, né, dos runs, né? Aí quando eles tiverem tudo, eles vão disponibilizar online, de repente, assim. Na verdade é assim, quando você clica pra assinar o serviço online da Nintendo, você acessa o Emu Paradise direto, cara. Aí você baixa de lá. Por trás, né? Se você colocar pra ver de onde que eles estão pegando lá, vai aparecer emuparadise.net, né? Eles estão fazendo piada, mas é verdade isso aí. É verdade esse bilhete. Nossa. O último comentário é do Lucas Marques. E aí, galera? Particularmente gostei do Direct. Eu não tenho muito tempo de pesquisar novidades de games ou as coisas que vazam antes dos Directs. Então a grande maioria das coisas que anunciaram foi novidade pra mim. Fiquei animado com Luigi Mansion 3, o novo RPG da Game Freak e Animal Crossing. Eu acho que ele foi bem mainstream nesse negócio, mas tudo bem. Ah, não. Acho que o novo jogo da Game Freak acho que não é mainstream, né? Não? que eles até mostraram um pouco do jogo. Ah, eu acho que foram as coisas novas e importantes que, sei lá, foram mostrados. Tipo, foram as coisas novas e importantes, de fato. É, talvez sim, talvez sim. E ser mainstream, eu não sei, né? Quem de vocês, por exemplo, ficou bem hypado com esse Luigi's Mansion 3? Eu não. Eu não, mas é que eu não sou fã de Nintendo, né? Então, ele não é mainstream, cara. Eu não sou nintendista, é diferente. Você vai me desculpar, mas quando o Luigi's Mansion vende mais de 2 milhões de cópias no 3DS, pra mim é mainstream. Nossa, mano, Jefferson, ele fala pouco, mas ele é preciso nos comentários de um jeito que você fica até ofendido, né, mano? Ai, meu Deus. Eu não sei nem o que falar agora, mano. Mas eu invejo o cara de não ter tempo e não ficar acompanhando as notícias e ver tudo como se fosse uma surpresa. Acho que, às vezes, talvez o segredo é esse, acompanhar menos. Nossa, como eu sou iterado. Eu tenho inveja de você ser ignorante. Mas... Não, mano, mas é o caminho da felicidade isso, velho. Você, é tudo surpresa, velho. Aí é tá da bom. Hora. O Nintendo Online me anima por ter a questão do save em nuvem, mas fico puto pela Nintendo sempre fazer cu doce com jogos que ficam oferecendo de NES. Eu amo os jogos de NES, mas já deu, né? Eles poderiam liberar nos jogos de Nintendo 64, GBA, Super Nintendo ou GameCube. Imagina liberar um Pokémon Stadium Rock'n'Roll Racing? O cara tá... Pokémon Stadium eles nunca vão liberar. Mano, a gente tá na expectativa há tanto tempo, cara. Eu tô na expectativa de desses WiiWare aí. Aliás, desde os Virtual Console que eles falaram que ia liberar de GBA do 3DS lá, porque se você era um... Como é que era o termo que eles davam? Era o... Ah, meu Deus. Se você é... Embaixador, né? Embaixador. É, se você era embaixador, você vai ter esses jogos aqui. Eles acabaram liberando uns 3 títulos, acho. Mas no final, a gente nunca teve os jogos que a gente sempre quis. De GBA? Isso é verdade. É. Sem Fire Emblem pra gente. Não sei muita coisa, cara. Não tem nada a ver com o assunto, mas eu já emulei jogos de Super Nintendo no Nintendo DS e no 3DS. Mas, infelizmente, apenas após o desbloqueio dos consoles. Eu sempre aproveitei muito mais o console quando pude jogar coisas das gerações anteriores. Eu provavelmente vou assinar o Nintendo Online, porém só daqui a uns meses. Quero ver os problemas relacionados ao serviço que ainda vão acontecer. Abraços e ótimo cast. Vamos lá, gente, pirataria. Rápido. Eu não vou jogar ele, cara. Acho que qualquer coisa que a gente falar a partir de agora, a gente vai se comprometer tanto, mano. Ah, eu vou jogar ele, né? Acho que a maioria dos quem joga videogame fez. Então, não tem... Não que não tem problema, mas é que é uma coisa comum. Não é normal, mas é comum. Mas é que ele falou do Nintendo DS. E no Nintendo DS, a gente teve alguns jogos do Super Nintendo, no caso que ele comentou, que foram portados pro console. Por exemplo, o Chrono Trigger teve uma versão melhor. Eu acho que o Super Mario World tava disponível no Advance, e aí ele chegou no Nintendo DS. Eu posso estar falando merda, mas eu tenho quase certeza. Não, você tá falando certo. O Yoshi's Island também é o mesmo caso do Super Mario World. Então assim, eu não via necessidade de piratear nesse caso. Tipo, ele tinha a opção de jogar os jogos no DS mesmo, exclusivo do DS. Ah, mas tem vários outros títulos que ele... Eu não sei. E fora que, entre aspas, fica fácil porque, sei lá, pegar esses jogos, principalmente jogos jogos de NES e Super NES, jogar num portátil é muito mais fácil, assim. Do que... É mais cômoda, né? Eu concordo que é mais cômoda. É, você jogar num portátil, sei lá, deitado na cama, do que ficar na frente da TV, sendo que se sua TV é grande, o pixel fica estourando na sua cara. Né? Até essa ideia dos Virtual Console que vai unir o Nintendo 3DS consegue rodar Super Nintendo, né? O Nintendo 3DS roda NES, alguns jogos Virtual Console. Então, de fato, assim, quando você começa a ter a biblioteca pra trás... Você começa a aproveitar mais, né? Você tem, óbvio, você tem muito mais jogo à disposição, né? E pra você que ouviu até agora, não deixe de acessar o nosso site na página do episódio e deixar um comentário com tudo que você, sei lá, viu ou ouviu do que a gente discutiu. Se você tem alguma dúvida, se você quer, sei lá, criticar alguém ou algum comentário que a gente fez, se você quer elogiar. Enfim, entre lá no site, na página do episódio e comente com todas as suas opiniões, que a gente vai ler no próximo episódio. Esse foi mais um Nintendo 3. Não deixe de curtir nossos perfis sociais e assinar o nosso feed para não perder o próximo episódio.